Campo Mourão, em nome dos malandros que morreu mais cedo. Outros que estão lá na comarca amargando veneno. Cada quebrada uma história, o roteiro é o mesmo. Onde só muda o personagem, o nome e o endereço. Várias histórias do Araucária ao Cidade Nova, do Avelino ao Cuapá, Mendes, Santa Rosa. Eu sou a voz de quem acreditou no tráfico, pôs as cartas na mesa e jogou com um baralho marcado. Desrespeitou a mãe pra sair no rolê, mas chamou o verme de senhor algemado no DP. Espancamento, afogamento, sem medo, e agora é só blindada azeda amargando o veneno. Tiro de 12 na bocuda, ladrão de coruja no pátio. É a tropa de choque invadindo, revira os barracos. Cachorro no pescoço, babando, espumando a vera. Querendo destroçar bandido, né? A bela é a fera. É que o direito humano é pra proteger o estuprador que decapitou uma criança de 12 e incinerou. E o primário de 18, moleque novato, vai aprender a ser homicida e fazer assalto. Candidato a CDB, que tem contato na PEL, na Penha, na PECO, no RDD. Respeitado na comarca de Umuarama, de Pedro Juan Cabaleiro ao Paraná, sintonia monstra. Cadeia de Foz do Iguaçu, pros que dá tiro ni polícia de mini use Glock Uru. Vira um soldado administrador do tráfico, que mata e morre pela bandeira, um fiel soldado. Primeiro é Deus, pede perdão antes que chova bala. O inimigo não tem dó, caminha de balaclava. Tope o peito e destrava, puxa o carrinho e pum, corpo cai, alma sobe, foi de bala dum dum. Primeiro é Deus, pede perdão antes que chova bala. O inimigo não tem dó, caminha de balaclava. Tope o peito e destrava, puxa o carrinho e pum, corpo cai, alma sobe, foi de bala. Atitude consciente, somente é uma PT. As palavras bala no pente, que explode o que moscar na sua frente. É envolvente, abadoras com dois pés do Liu Kang. É diferente, roubo de skate, curtindo tengue. Que me influence na pele, nem do candário, no sense. Delinquente, é no sexto do remanescente. Sempre ciente, não sente o frio que o Fifi te sente. Sem suspense, boca de fumo, pedra igual dente. O prato skate, chapa quente, faz entorpecente. Sai da montada até na estrela cadente, contundente, contra o dente de leite no enfeite. Que somente, mas vai perder se der semente. É com a gente, não humilde, quebra o ódio do agente. Na decente, atenciosamente, no invente. E no pente, gruda os cordão do meio e dos fake, sai contente. Os que não acende é favela e vence. Pare e pense, primeiro é Deus, nós é evidência. Quem me entende, até doente, blinda corrente. Competente, é o que defende o povo carente no presente. Os coroas e as coroas é crente. Coerente, se esquiva do ninho da serpente. De repente, o adolescente sonha em serpente. Proponente do projeto que voto vidente. Resistente no acidente do reincidente. Mano, flera, atitude consciente. Primeiro é Deus, pede perdão antes que chova bala. O inimigo não tem dó, caminha de balaclava. Tope o pente e destrava, puxa o carrinho e pum, corpo cai, alma sobe, foi de bala dum dum. Primeiro é Deus, pede perdão antes que chova bala. O inimigo não tem dó, caminha de balaclava. Tope o pente e destrava, puxa o carrinho e pum, corpo cai, alma sobe, foi de bala dum dum.